Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui mesmo no canal 1. Pois é, agora, ontem falamos de música clássica, hoje vamos falar de rock. Música mais pesada, e vale a pena ainda assim ouvir. Vamos conferir aqui 6 temas, que vão perceber todos vocês que são temas míticos no mundo da música rock, como é lógico, instrumental. Esta dos The Ventures, Walk Don't Run, é a primeira. É um tema que é conhecido, enfim, é um tema instrumental bastante conhecido, pelo menos para quem está dentro da área. Nós vamos aqui ouvi-lo então, nesta edição do nosso Nota 7. Para quem não conhece, fica o convite para descobrir. Miser Lua, como se chama o próximo tema de Dick Doll. São duas músicas pequenas em termos de tempo, mas grandes em termos de qualidade. Vamos ouvi-las. Este é o nosso Nota 7. E esta é talvez a música clássica, a música rock que os ouvintes mais conheçam, que é mesmo esta Miserable de Dick Doll, sem dúvida uma grande música. Vamos agora passar para outros nomes. Esta também é conhecida, é uma música. É uma música também que ficou na memória, é mais calminha. Samba Patia, como se chama a música do guitarrista Carlos Santana. E que grande guitarrista que ele é, com uma qualidade realmente muito grande. É que ele não tem só a qualidade de tocar guitarra, ele tem uma sensibilidade enorme para as melodias e para o toque que dá a guitarra, realmente é muito bom. E vamos aqui conferir então este Carlos Santana com a música que dá o nome de Samba Patica, aliás um dos temas também mais conhecidos do mundo da música instrumental. Mais conhecido talvez ainda seja a música Apache dos The Shadows, eles que são conhecidos por vários temas instrumentais, este talvez o mais conhecido de todos eles. E pronto, são as músicas que vamos ouvir nesta edição da nossa Nota 7, mais duas, já lhe disse, Santana com Samba Pati e os The Shadows com Apache, a partir de agora. E aqui estamos então nesta edição do nosso Nota 7, agora já para chegar ao final, deixei o melhor para o fim. música Fire on High, dos Electric Light Orchestra. Isto de light, só mesmo de luz, porque de leve tem pouco. Vamos conferir, por acaso é mesmo assim, a orquestra elétrica de luz, ou a orquestra de luz elétrica, enfim. Electric Light Orchestra com este Fire on High. Por fim, também nesta edição a música Speed Metal Symphony. A música é dos Cacophony. A música é todas aquelas que nós vamos aqui ouvir de longe a maior, tem quase 10 minutos. É uma música que, para além da duração, tem realmente uma cadência muito interessante em termos melódicos, que vale mesmo a pena ouvir de princípio a fim. Eu tenho quase a certeza que vocês vão conseguir ouvir de princípio a fim, porque, apesar de ser uma melodia grande, ela quanto muito envolve, faz-nos viajar, mas não chega ao ponto de fartar. Bem, como é lógico, alguns sim, não é? Mas em termos de objetivo da melodia, ela está muito bem conseguida e está classificada como uma das melhores músicas instrumentais do género rock. O nosso programa termina por aqui. A Nota 7 volta apenas na próxima segunda-feira. Amanhã não há Nota 7. Volta na próxima segunda-feira. Eu aproveito para desejar então ao meu auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Já de seguida, rapidinhas da brasa. Até à próxima segunda. Observer, is we must.